www.cds.net. Portal do La Rocha. A convivência está ruim. Sei que é uma fase ou algo assim. Mas toda vez que entro no quarto, perde o sono e quer sair. Chego na sala e também sai. Finge que liga pros seus pais. Vamos vivendo esse teatro dia após dia. Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego. Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar, preferindo nos calar. Eu vi você chorando através do espelho, estava assustada com os olhos vermelhos. Já não se cuida como antigamente, diz que senti. Mas entre amigos age com naturalidade, entenda as aparências pra sociedade. Verdades que não se combinam e esse clima faz. Eu vi você chorando através do espelho, estava assustada com os olhos vermelhos. Já não se cuida como antigamente, diz pra sentir. Mas entre amigos age com naturalidade, entenda as aparências pra sociedade. DJ Léo, detonando as melhores músicas pra você dançar. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. Não sente amor por mim. Mixagens, DJ Léo Produções, o top DJ de Curuçá. Banda 007. Tô virado já tem uns 3 dias, tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada, dessa vida de solteiro.

Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama. Você nunca soube da valor. Depois não reclama. DJ Léo. É sucesso. DJ Léo é sucesso. Essa droga de amor machuca demais. As lembranças de nós dois da mente não sai. Se eu te ligo, não atende a minha ligação. Eu vou ter que resolver essa situação. Lembro das datas que marcaram a gente demais. E você tão insensível, diz que tanto faz. Como fez isso comigo, como foi capaz? Machucou o coração que te amava. Produzindo os melhores CDs do Pará. Aí, DJ Léo, solta o som! Eu vou dar um tempo pra ajeitar as minhas confusões, vou rejeitar as suas ligações. Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo, esperando aqui nesse sofá. Eu conto as horas pra te encontrar. O café esfria, o cigarro apaga, o sentimento nasce, morre e acaba. Meu tempo vai passando e o vento leva tudo. Não duvide nunca que eu amo você, mas só de amor ninguém consegue sobreviver. Yeah. E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora. Não tente mais me acompanhar, eu sei o caminho da porta. Claro pra você que agora vai ser pra valer. Que agora vai ser pra valer. DJ Maluquinho, aqui tem sentimento, miséria. O café esfria, o cigarro apaga, o sentimento nasce, morre e acaba. Meu tempo vai passando e o vento leva tudo. Não duvide nunca que eu amo você, mas só de amor ninguém consegue sobreviver. Yeah. E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora. Não tente mais me acompanhar, eu sei o caminho da porta. Que fique claro pra você. você que agora vai ser pra valer. Que agora vai ser pra valer. E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora. Não tente mais me acompanhar, já sei o caminho da porta. Aqui é DJ Léo, o considerado das mixagens, porque aí começa a trajetória do sucesso. Às vezes quando nós discutimos, e na raiva eu te digo, coisas que até magoam, sim, eu digo tantas coisas feias. Nos ferimos, mas depois me arrependo. Sim, não diga não. O que na raiva eu te digo, não ligue ela falar por mim. Não diga não. Pois na verdade o que eu sinto é que tornando as melhores músicas pra você dançar. Não era pra te amar, mas eu amei. Nem pra me apegar, mas me apeguei. Era só pra ficar, fiquei, gostei. E agora o que é que eu faço? Sabia que era perda de tempo sair com você. Todo mundo dizia cuidado, mas eu resolvi pagar pra ver. Eu já sabia que ia ser mais uma em sua coleção. A curiosidade me jogou em suas mãos. Tudo que não preste proibido é sempre mais gostoso. Vou mentir se eu disser que não quero te ver de novo. O problema é que ao seu lado esqueço tudo, perco o chão e esqueço de mim. Você sempre me diz o que eu preciso ouvir. Não era pra te amar. E agora o que é que eu faço pra...

te ver chorar. Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar. Desculpe aí. Eu nunca quis brincar com o seu coração. DJ Léo, produzindo os melhores CDs do Pará. DJ Léo Produções, o garotinho top de Curuzá. Você saiu, falou que nunca mais ia voltar. Queria ser feliz sem um tá bom. Eu duvido, juro que não é praga minha, mas não vai encontrar alguém que te ame tanto. Se quer, então vá. Foi um passatempo e nada mais. Uma vontade, um momento. Vai bater arrependimento. Aí cê vai lembrar de mim. Aí cê vai lembrar de mim. Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo. Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro. Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos. Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação. Agora se entenda com seu coração. Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez. Tudo bem feito. Léo, a referência das produções. DJ Léo é sucesso! Eu já amei, eu já beijei, já transei, já fiquei, abracei, me quebrei. Muitas paixões vivi, mas nunca senti esse amor como o teu. Novidade pra o meu eu. O teu beijo não é só beijo, mas reanima. Teu abraço não é só abraço, mas anima. Quando transo contigo, algo me dá vida, pois nasce um novo eu. O teu toque não é só toque, mas é carinho. Teu olhar não é só olhar, mas é meu mimo. O teu corpo não é só corpo, mas é meu ninho. Menina perfeita, vem me beliscar, estou a sonhar. Difícil de acreditar que é real, que é real, que é real, mulher, é real. Me belisca, estou a sonhar. Está difícil de acreditar que é real, que é real, que é real, mulher, é real. já beijei, já transei, já fiquei, abracei, me quebrei. Muitas paixões vivi, mas nunca senti esse amor como o teu. É novidade pra o meu eu. O teu beijo não é só beijo, mas reanima. Teu abraço não é só abraço, mas anima. Quando transo contigo, algo me dá vida, pois nasce um novo eu. Teu toque não é só toque, mas é carinho. Teu olhar não é só olhar, mas é meu mimo. O teu corpo não é só corpo, mas é meu ninho. Menina perfeita, vem me beliscar, estou a sonhar. Está difícil de acreditar que é real, que é real, que é real, mulher, é real. Me beliscar, estou a sonhar. Está difícil de acreditar que é real, que é real, que é real. É DJ Léo, o DJ das produções de Curuçá. Oh, oh, oh. Banda 007. Me telefona, me diz coisas do amor. Diga que me ama, que tudo não passou. Você pra mim. Só te peço, não vá. Você não deu valor, por isso acabou aquele amor que sentia por ti. Não adianta chorar, que eu não vou voltar. Infelizmente esse é o nosso fim. Você não deu valor, por isso acabou aquele amor que sentia por ti. Não adianta chorar, que eu não vou voltar. Infelizmente esse é o nosso fim. Que hoje eu tô louco pra te amar. Eu vou com DJs Michel e Jota. Saudade, tô bem com DJ Duda. Vem pro Cineral Digital Evolution. Que hoje eu tô louco pra te amar. Eu vou com DJs Michel e Jota. Saudade, tô bem com DJ Duda. Oh, oh, oh. Me telefona, me diz coisas do amor. Diga que me ama, que tudo não passou. Você pra mim é como um sonho, não quero acordar. Eu doce amargura, paixão, só te peço, não vá. Você não deu valor, por isso acabou aquele amor que sentia por ti. Não adianta chorar, que eu não vou voltar. Infelizmente esse é o nosso fim. Você não deu valor, por isso acabou aquele amor que sentia por ti. Não adianta chorar, que eu não vou voltar. Infelizmente esse é o nosso fim. Vem pro Cineral Digital Evolution, que hoje eu tô louco pra te amar. Eu vou com o DJs Michel. Vem pro Cineral Digital Evolution, que hoje eu tô louco pra te amar. Eu vou com o DJs Michel e Jota. Saudade, também com DJ Léo. Detonando as melhores músicas pra você dançar. Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer. Eu procurava alguém assim, eu vou amar você. Você é que eu preciso, é tudo que eu sempre quis.

É sucesso. Obrigado, meu Deus.